Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. As ideias são como peixes. Se quisermos capturar peixes pequenos, podemos ficar pelas águas pouco profundas. Mas, se quisermos capturar os peixes grandes, temos de ir mais fundo. Lá no fundo, os peixes são mais poderosos e mais puros. São enormes e abstratos, e são muito bonitos. Eu procuro um certo tipo de peixe que é importante para mim. Um que possa ser transposto para o cinema. Mas há todo o tipo de peixe a nadar lá embaixo. Há peixes para os negócios, peixes para o desporto, há peixes para tudo. Todas as coisas, qualquer coisa que seja coisa, vem ao de cima a partir do nível mais profundo. A física moderna chama esse nível o campo unificado. Quanto mais a nossa consciência, a nossa atenção se expandir, mais fundo avançamos para esta fonte e maiores são os peixes que podemos capturar. Thank you. desejo de ter uma ideia como o isco. Quando se está a pescar, é preciso ter paciência. Coloca-se o isco no anzol e espera-se. O desejo é o isco que atrai aqueles peixes, aquelas ideias. O que é bonito é que, quando se apanha um peixe que se ama, mesmo que seja um peixe pequeno, um fragmento de uma ideia, este peixe vai atrair outros peixes e agarrar-se-ão a ele. Então, está-se lançado. Em breve, começam a surgir cada vez mais fragmentos e a coisa inteira emerge. Mas começa com desejo. Thank you. Há 50 anos as pessoas diziam: está tudo a acelerar. Há 20 anos continuavam a dizer: está tudo a acelerar. Parece ser sempre assim. E parece, sobretudo agora, é de doidos. Quando se vê muita televisão e se lê muitas revistas, pode parecer que o mundo inteiro nos está a passar ao lado. Costumava ir ao restaurante Bob's Big Boy praticamente todos os dias desde a metade dos anos 70 até ao início dos 80. Pedia um batido, sentava-me e pensava. Existe uma certa segurança em refletir num restaurante. Podemos tomar o nosso café ou batido e partir para zonas estranhas e obscuras e regressar sempre à segurança do restaurante. Yeah. shell. I need rest before I need her tenderness. Put me on a critical list where all I need is her sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe my emotion. Yeah. Eraserhead é o meu filme mais espiritual. Ninguém compreende quando digo isto, mas é. Eraserhead estava a crescer de uma certa maneira e eu não sabia o que significava. Estava à procura de uma chave para desbloquear o que aquelas sequências estavam a dizer. É claro, compreendi uma parte dele, mas não sabia o que é que juntava aquilo tudo. E era uma luta. Então, peguei na minha Bíblia e comecei a ler. E, um dia, li uma frase e fechei a Bíblia, porque era aquilo, era mesmo aquilo. Consegui ver o todo e preencheu a visão que eu tinha a 100%. Acho que nunca hei de dizer que frase foi. Identidade. O que a meditação tem de especial é tornamo-nos cada vez mais nós. My mind. to live in memories of the lonesome times. I can't stop wanting you. It's useless to say so. I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago. They still make me blue. They say that time heals a broken heart. Time has stood still, since we've been apart. I can't stop loving you. To live in my memories of a lonesome time. I can't stop wanting you, wanting you, wanting you. So I'll just live my life in dreams of yesterday. O quarto estado. Muitas pessoas já tiveram a experiência de transcender, mas podem não se dar conta disso. É uma experiência que se pode ter mesmo antes de adormecer. Está-se acordado, mas experimenta-se uma espécie de queda e, possivelmente, vê-se alguma luz branca e tem-se um pequeno choque de beatitude. Exclama-se com caneco. Quando se passa de um estado de consciência para outro, por exemplo, de estar acordado para estar a dormir, passa-se por um hiato e, nesse hiato, pode-se transcender. Imagino-o como uma sala branca redonda, que tem cortinas amarelas, vermelhas e azuis a cobrirem a parede branca. As cortinas são três estados de consciência: desperto, a dormir e a sonhar. Mas no intervalo entre cada cortina consegue-se ver o branco do absoluto, a pura consciência em beatitude. Pode-se transcender nesse pedacinho de branco. Depois, chega-se ao estado de consciência seguinte. A sala branca está mesmo à nossa volta a todo o momento, mesmo que as cortinas cubram a sua maior parte. Está ali, ali em todo o lado. E, às vezes, sem o saber, ou sem saber como, As pessoas têm transcendido. Agora, todos juntos. Quando se trabalha, quer-se uma equipa feliz a percorrer o mesmo caminho. Todos juntos. É necessária a capacidade de se concentrar nas coisas como grupo. É necessário concentrar-se numa coisa de cada vez e não ter um milhão de coisas diferentes a distraírem. Esta capacidade cresce quando as pessoas começam a meditar e a mergulhar no seu interior. Existe uma expressão: onde a atenção estiver, isso torna-se vivo. Portanto, quando nos concentramos numa coisa, é quase como se a puséssemos a funcionar e a vibrar. Diz-se: Isto é o que vamos fazer hoje. Isto é onde estamos e isto é o que queremos realizar. Então, o trabalho fica melhor e o grupo fica mais feliz. Treat me right. Never run in the street, love. Leave me alone. She knows the woman's place. Oh, that down in the home. I got a woman way across town now. She's good to me, yeah. She's good to me. Yeah, I got a woman way across town. She's good to me, yeah. Oh yeah, she's my baby, don't you understand? Nah, I'm a loving man. I got a woman, we cross town now. She's good to me, yeah. Know she's alright, know she's alright. She's good to me. Good for me. All right, then. Thank you. drogas. Todos nós queremos a expansão da consciência e da felicidade. É um desejo natural e humano. E muitas pessoas procuram-no nas drogas. Mas o problema é que o corpo, a fisiologia, se ressentem imenso com as drogas. As drogas danificam o sistema nervoso, tornando assim mais difícil conseguir essas experiências sozinho. Eu já fumei marijuana, mas já não fumo. Frequentei a escola de artes nos anos 60, por isso pode-se imaginar o que se passava. No entanto, os meus amigos eram dos que diziam: "Não, não, não, David, não tomes essas drogas." Tive muita sorte. Para além disso, estão disponíveis experiências muito mais profundas naturalmente. Quando a nossa consciência se começa a expandir, essas experiências estão lá. Todas essas coisas se podem ver. É apenas uma questão de expandir o balão da consciência. E o balão da consciência pode expandir-se até ao infinito. É a totalidade. Podemos ter a totalidade. Portanto, todas essas experiências estão disponíveis para nós, sem os efeitos secundários das drogas. Ouvimos 9 músicas do disco de John Scofield, That's What I Say. John Scofield plays the music of Ray Charles. 1. Busted. 2. What I Say. 3. Sticks and Stones. 4. I Don't Need No Doctor. 5. Crying Time. 6. I Can't Stop Loving You. 7. Hit the Road, Jack. 8. Talking About You. I Got a Woman. 9. Unchain My Heart. Leituras do livro de David Lynch, Em Busca do Grande Peixe, Meditação, Consciência e Criatividade, Estrela Polar, 2008. Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.